vezes eu sinto que sou tão pequeno, que não alcançaria o mais baixo lugar, e que toda a minha vida está pautada apenas em sobrevivência sem rumo pra chegar. E às vezes eu sinto que o mundo inteiro, quando fecho os olhos, se voltar contra mim, e que no mundo não existe apenas um que possa entender o que se passa aqui. Sinto que acordar se tornou automático, como me olhar no espelho e não ver nada de bom. E eu mesma grito bem no fundo de mim: você não vale nem o sofrimento que te trouxe aqui. Tudo que eu faço no fim dá errado, tudo que começo não consigo terminar. E o vento me amedronta do que está por vir. Do fundo da minha alma eu não suportarei mais uma tempestade. Às vezes eu vejo você reclamar sobre sua força e de onde está, como se sua vida não tivesse um rumo, sem enxergar o que preparado já está. Às vezes eu vejo sua mente se voltar contra você mesmo e te derrubar, pensando no pior e se privando de mim, de me entregar seu fardo e só me seguir. O seu levantar é pelo meu.